Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Hoje nós vamos trabalhar dois ritmos, né, em dedilhados diferentes, são muito utilizados em acompanhamentos musicais, tá bom? Então a gente vai fazer aqui, já direto ao assunto, né, para a gente já começar a tocar. Então o que acontece? Nesse primeiro ritmo, eu vou tocar o polegar, eu vou fazer o acorde Dó maior aqui e vou tocar o polegar, o médio, o dedo médio na segunda corda e o dedo anelar na primeira corda juntos. Opa! Em seguida, o dedo indicador. Aí eu volto com o dedo médio e anelar nas duas primeiras. Depois, o dedo indicador. Volto com o dedo médio anelar nas duas primeiras. Depois o dedo indicador. E vou fazer uma contagem. Um e, dois e, três e. Então eu vou tocar juntos. Um e, dois e, três e. Ok, pessoal? Então é interessante contar. Um e, dois e, três e. Então eu vou fazer o acorde aqui de Dó, o acorde Lá menor, o acorde Ré menor, o acorde Sol com sétima e o acorde, né, de Dó. Então vai ficar assim, ó. Agora sem contar, então direto sem contar, 3 e tanto esse dedilhado quanto essa sequência harmônica, o Dó, o Lá menor, o Ré menor e o Sol com sétima, que corresponde ao primeiro, ao sexto, ao segundo, quinto grau da escala, são muito utilizados em acompanhamentos musicais. Ok, pessoal? Então vamos passar para o próximo dedilhado a seguir.